3193, chame Centro Recife, 251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado. Boa tarde, decolagem autorizada 0970 graus 099. Controle 119935. Chamará. Passa para o 050, chegada Mari, QNH no 015. Então, 32 no meio, autorizado direto a Buco. Direto a Buco, 32 no meio, obrigado. Localizador, correio no 0-6-6-3-2-0. Estou agora 1-8-9-5. 8-9-5, Xené 6-3-2-0, obrigado, senhora, boa paz, pai. Boa paz, como foi? Controle, boa tarde, trip 5447, decolou na saída Momo. Trip 5447, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para o nível 200. Ascensão 200, 5447. Estou no 0, Xané 6320, obrigado. 5447, está livre da restrição 110 em Momo. Ciente, livre da restrição de 110 em Momo, 5447. Tiro. 3805, informação Kilo, confere agora de guarda-cópia. Guarda-cópia. TP 5474, voltou de Itapi. É, todo número 1 na aproximação, a velocidade é seu critério. Quebec Serra, desça para 1000 pés, aqui é legal no 0 no 5. 32 Romeu, Semi Centro Recife, 12545, Terno 2685. 2545, uma boa tarde, uma boa Páscoa. Boa tarde, boa Páscoa. Inicial confirmando 2545. 2545, 2065, esse? 12585. 85, boa. Controle 5447, pode voar direto ao destino, senhorita? 5447, confirmar para o ideal. Só um minuto. 42, a direita, 219. 9, 5486. Para o 5447 a 300. Sim, se aguarde, vamos coordenar. Certo. 08, prossiga, qual a intenção? Desnível 340, decola da pista 90 com a primeira curva à direita. Saída da El Leda Bridge, onde intercepta até o Zulu 16, travam até o Zulu, TCT Trive conforme rota. O transponder 5097, frequência do controle 199.35. Só confirma se é voo local ou se vai pro Rancho Santana. 3205, autorizado São Paulo, Guarulhos. Campos do Romeia, Belo Horizonte, Tripe, Norte. Decola com cor direita, saída da El. Da El Leda, Leda Pinte. 1199, controle 5097-8053-402. 305, contingimento com o resto, operacionamento e puxa. Reportará o feedback que está no trânsito. 8 anos. Ciente, Guardião 08, chama pronto para o TAC. TAC autorizado, chama para ingresso na pista. Portão 01. Alfa Juliette 01, Xanavia 320, obrigado. Jeep 5486, copia? Tá. Autorizada a proa de barreiras, a instrução do centro é após 130 milhas do VR de Salvador. Ah, temos aqui frequências alternativas em 12455 e 1261. Caso você não consiga contato nessas frequências iniciais quando sai da terminal. Na proa de barreiras, então, só as frequências alternativas a 130 milhas do VOR de Salvador, 12455 e 1261, isso é ciente. Muito grato, senhorita. Disponha. 85474, desça para 2000 pés, autorizado LS7, foi reporte final estabilizado. Quem negar, no 0 no 5. No 2000 pés ajustado, cruzará estabilizado no ATS aí, o 5474. Vai chamar para o táxi 2262 da Massaredo. E prosseguir direção da BR, guardando o trecho de comunicação. Para o controle? Exato, só um pouquinho que é mais certo. Gente, estou agora 1895. Toma. Escuta. Romeu, como é que tá? Papa Romeu, acho Papa Alfa. Informação em curso, quilo, aguarde para a cópia. Ainda não intercepta, mantenha espera aguardando seu prefeito. Ok, guardará o frequência de chance e vou pousar 3, ok? Sim, perfeito. Navio, pelo Quebec Serra? Não, obrigado, pelo Quebec Serra. Já. Diga que você é o plano, assine 5477, aguarde apenas a coordenação com o centro Fox Golf Alpha. Salvador, o tanto 3223. 40 graus, 129, após a decolagem, curva à esquerda, cruzando o campo. Informação, eu tenho um Bravo November 2 Papato, do Salão de Itapuã. Ah, para informação, a gente está recebendo um plot aqui, primário, não sei se você vai ter contato, está muito baixa a aeronave, eu não tenho indicação de altimetria, somente plot primário. Essa passou de 1 hora a 10 milhas. Passou, está aguardando 9077. Trip 5486, copia? Essa tem aproximação para Salvador, confere. A aeronave vai faltando 7-2, em aproximação para Salvador. Fox Golf Alpha, mantém inicialmente a Proa Sul, contato radar estabelecido agora, 47 milhas sul do VR de Salvador. Inicialmente vou ir para o 180, o Fox Golf Alpha, aguardando novas instruções. 3283, autoridade até Brasília, nível 360, veio pelo Zulu 17, Apino DCT. Decola da pistão 90 com primeira curva à direita, saída Arbor Elefa. O transponder é 5024, a frequência do controle 199-35. Brasília 360, Zulu 17, Apino. Decola da pistão 90 com curva à direita, saída Arbor Elefa. 5024, transponder 19-31, controle. Fechamento, correção, operacionamento e pushback, então 3283. Obrigado. 050, chegada a Mari, quem negar no 0 no 5. É. 0-0, visual, posição de piso 3-5, vento no 5-0 graus, no 1 no 9, que o Quebec Serra. Serra, atualizado, posição na 3, Quebec Serra. Bom, meu, acho que vai para Alfa, autorizado até Serra, Novembro, Fox Lat Tango. Decola da pista 17 com a primeira curva à direita, vai pelo corredor Asher 1000 pés. O transponder 5012, frequência do controle 199-35. Fox Acelerador 2262, livre táxi, via táxi 3, pátio 1, Índia Alpha, ponto de espera da pista 90, onde chama na torre 1985, altímetro 1095. Golf Alpha, reassuma navegação para o de Bridge, está disposto a ver Salvador 53 milhas, sudoeste. Afirmativo, para o de Bridge, e tem um tráfego 10 milhas à minha direita, aqui 1000 pés acima, está com ele visual também, no... Pede visual com ele. Afirmativa, 9 da Goa aproximando para Salvador, está agora a posição de 3 horas. Qual o transponder para o passareiro 2? Acho que a Alfa está corrigindo. 1000 pés no corredor Axé. 5. Neto e táxi, chame torre 1995. Confirme POB e pátio. Da BR 324 até o freio de Santana. Sente. Salão 2262, transponder 5004. Afirmativo, grato. Até 3805, tá pronto o táxi? Negativo, tá 3805. 35 5474, complete a aproximação, com torre agora 1895. 1895, obrigado, 5474. Livre acionamento, chama táxi, Oscar Papa Alfa. Jardim 08, poderia confirmar o problema? Beleza, bom. Gente. Passarelo 2262. Oi, gente, será que chamou o seu trip? Afirmo, 5474, boa tarde. Boa tarde, 5474, pouso autorizado na 10, 140 graus, 109. Chave travada, autorizado na 0, 5474. 3805, confirme, pessoal da guarda. 186. Gente, livre táxi via Índia, Alfa, Ponte Pedra, pista 90, onde chama na torre em 1895, altimetro 905, TAM 3805. 1095, livre táxi via Índia, Alfa, Ponte Pedra, pista 1895, 1895, chama na torre, TAM 3805. Tip 5486, copia? Lajão 08, confirma o seu chamado de pouso em Salvador. Tá, informação em curso quilo. Aguarde para contar o número 3, por favor. Boa 90. Salvador, 3805, ponto 0, pronto. 3805, visual para TR da trip final na 0. E toca a nave na final, 3805. Mantar o padrão da final, ele mantém na 0, 3805. Poderia confirmar para 3805? Após a TR da trip final na 0, ele mantém em pista na 0. Após a aeronave da trip, na final, ali mantém no 0, 3805. Autorizado TCA Bravo Lima Eco, nível 200, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, VATAP, DCT. Transponde 5036, frequência do controle 119.35. Atendimento correto, chame para acionamento e pushback, o trip 5486. Gol 9077, copia? E 9077. Gol 9077, autorizado até Congonhas, nível 340, decola da pista 10 com a primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge, onde prossegue conforme a rota do plano. O transponder 5042, frequência do controle 119.35. Autorizado 340, São Paulo, Congonhas, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bride, conforme plano de voo. O transporte 5042, o controle 1935, voo 9077. Colega da Terra, ali mantém 2, 2, 5, 2. 0, 5, decolagem, 0, 1, 70 graus, 1, 1, 9. Seja, Juliette. 4 corre em salto, via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, 474. O Gol 077, só confirmando, no seu plano tem uma mudança de nível em bridge. Esta mudança de nível vai ser coordenada com o Centro Recife, ela não está previamente autorizada. Ciente, a gente entra em contato com o Centro e pede autorização 9077, obrigado. Planejamento correto, reporte bom para o táxi. Reporte bom para o táxi, 9077. Alfa, confirmando no PAC 5. Alfa em táxi livre, me chama para o ingresso na Papá. 3805, decolou 57, controle 119-3535. 119-3535. T5447 no escudo do controle. A bordo, Ribeirão Preto, 4 horas de aproximadamente. 99. Livre decolagem. 1 no Índia Alfa, ponto de espera da pista 90, onde chamar a torre em 1 no 8095, altímetro 1095. 3805, Dael, cruzando 2300. 3805, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Dael, nível 340. 340, Dael, 3805. Tudo atirado em minuto, para cópia. Vai decolar da antecessão? Ingresso decolagem no 7, 160 graus, 099, Oscar Papa Alfa. Afirmo. 5626 atrasado por hoje pelo. Por hoje pelo 5626, grato. Controle 119-3535. Boa tarde, bom trabalho, boa Páscoa. Obrigado, você também. Está confirmando a 19-3535. Primeira curva à direita, via litoral sul, transponder 0132, frequência do controle 119-35. Arbor, sobe para 180, está liberado da restrição? Afirmo. Afirmativo, está liberado da restrição então, o 2262. O transponder, e aí que dá pra tchau. Ajustado no 015. Ideal vai descer pra 4.5626. Falta 16 milhas ainda pra descida. Ah, sim, tchau. Com o que eu tô rindo? Afirmativo, 1935, Oscar Papa Alfa. Salvador, boa tarde, Otan. 3283.0 da 1.0. 3283, decolagem autorizada no 0140 graus, 109. Para Alfa decolou de Salvador, Vai fazer um 360 próximo a Pituaçu, após prossegue para Serra Novembro, Fox Tango. Sim, Xerama 3500 pés, confirme. 500 pés, 2 minutos somente sobre voo. Sim, Xerama 500 pés, escudo do controle, Papa Romeo Oscar, Papa Alfa. Alfa, Papa Alfa. Fazendo 2226, traçado na posição de 11 horas, 1 a 3 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, um Boeing 737 rumo Nordeste. Afirmativo, a gente tem um colega aqui no TCAS. Voo 1164, subir dura no momento, com teste final, chame torre em 2895, bom pouso. 2895, bom trabalho. Dá uma milha e meia para cima, não vai chegar. Chantelo, táxi, trip 5486. No 50 graus, 109. Livre pouso na 10, 1964. O 3213, coloco no 702, controle 119, decimal 35. 1935, bom trabalho. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Controle Salvador. É o TAN 3223. TAN 3283, contato radar, saída Arbor. Nível de voo autorizado, 360. Arbor 360, TAN 3283. Controle Salvador 5626, abandonando 140 para 4000. Enche 4000 pés, ajustado no 0 no 4. 0 no 4, 5626, 2000. Xené 6315, pronto, cobre. Xené 6315, autorizado até Guarulhos, nível 360, decola da pista 90 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda Bridge, onde intercepta o UP Zulu 16, bravo até o Zulu DCT Trive. O transponder 5060, frequência do controle 119.35. 4 mil pés, Alfa Tango 72. Israel, Leda Brise, 3960, 3960, 3960. Regimento correto, chamando para treinamento e pushback. O Oceania 63 no 5. Você. Tripo 185, controle. Gol 1885, controle Salvador. Condições de reduzir para 2309. 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Civitax, via pátio 3, pátio 1 no Índia Alfa, ponte perto da pista 90, nos chamará a torre em 1895, altímetro 10 no 5. 1895, 1895, 5. São 3283, informa tráfego na posição de 12 horas, 10 milhas, cruzando o nível de voo 075 para 180, mesmo rumo, o Alfa Tango 72. Sente, São 3283. Salvador, boa tarde, voo 1164. Voo 1164, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, voo 1164. Ciente, ser 90 Oxford Tango, Oscar Alfa. 486, autorizado o alinhamento de colada 10, 130 graus, 12. 3, 2, 2, 3. Colado ao 07. Chamo controle 1, 1, 3, 5, 5. Tango Yankee Delta Charlie, boa tarde, contato radar na decolagem. Aceito. Autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Juliette 02, ou na minha. Papa Romeu Romeu Cabral, ciência. Autorizado 500 pés, na escuta do controle. Controle em Salvador, é o TRIP 5486. TRIP 5486, contato radar, compra o perfil da saída Momo, nível de voo 200. Compra o perfil Momo 200, 5486. Controle igual 9074. Prossiga. Autoriza direto do Duna? Negativo, mantém o perfil da chegada número 4 na aproximação. E mantendo a chegada igual a 0.74. Gol 985, desce para 4.000 pés, registrado no 0 no 5. 4.015, gol 885. Gol 985, reduzido para 2.00 mais. 109, 1.885. São 3223, chama Recife em 1288, alternando no 260. 288, 260, boa. Passarei 2262, vou direto conquista. Passarei do 2262 do controle. Trip 5626, separa 2000, livre LS, reporta MOC. 2000 livre LS, reportará no LOC 5626. Região 08, controle. 2262, o controle. Prossiga. Vou direto Conquista. Direto Conquista, muito obrigado. 2262. Acho que eu vou parar a frequência livre. Voo 974, reduza para 2009. Voo 1885, desça para 2000 país, autorizado LS, reporta no lock. 2000, autorizado LS, reporta no lock, 880. Trip 5626, complete final, chame torre, indo 895, bom pouso. 895, obrigado, chame. Confirma? Zona 7, pela andada. Sim, chame teu instalador em 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado. Trip 5626, boa tarde. Trip 5626, continua a aproximação, no ponto de marca 2 externo, 3 pouso, baixado travado. 7, apagará no externo com o cheque de trem, 5626. Zona pra frente, aqui na andada. Tiro o meu Oscar, continua a aproximação, reporte na terceira milha, final da pista 1-7. Trip 5626 passou externo, baixou e travou. Trip 5626, livre pulso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós, altímetro 1-0, 1-4. Livre pulso 5626. Gol 9077 no 5, pushback acionamento. Gol 9077, portão 05, está autorizado, chama ataque. Vai chamar para ataque 9077. Continue a aproximação, vai ser o número 2. Continue a aproximação, eu vou vir na Kilo Romeo Oscar, agilizando. Salvador, boa tarde, com 885, 2 milhas do Índia Serra. Gol 1885, forma tanto, pegou. É, posição de 11 horas, as 2 milhas da final da 17. Ok, da Ciente, gol 1885. Continue aguardando a autorização de pouso, gol 1885. 7885. Kilo Romeo Oscar, tem livre pulso, pista 1-7, vento 1-7-0 graus, 0-9 nós. Não estou na sua chamada. Retorno. 0074, desça para 2010, QNH 1-0-4, autorizado LS-3, repartiu não estabilizado. Desce 2000 pés, 1-0-4, autorizado LS-3, formado estabilizado, gol 9074. aeronave ainda, vou pedir para que aguarde, que a aeronave 05 está finalizando para não atrasar. Após o tráfego da Golpa, será em retaguarda, está autorizado pushback, chama táxi. Tá bom, 4 minutos eu aguardando minha 315. Romeo Oscar, folga zona 7, livre pista pela direita, frequência livre. Está muito baixo, confirmo, você encerrou o toque arremetido ou está fazendo outros toques de arremetidas? Gente, reporte mudança de setor, o Romeo Oscar, um abraço. Livre pouso, pistola 1 a 0. Livre pouso, pistola 0 com 8800. Tá com 191 a bordo, 4 horas e 11, alterna galera pro táxi. 1077, parte de frente, parte 1 no Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1895, ajuste a 9014. Parte 1 no Índia, com a torre 1895, confirmando aí, é 191 a bordo do 9077. 191, sim. No solo zona 8, ele vive pela direita, chama o controle solo, 1-2-1 no decimal 9. Estabilizado no ILS aqui, igual a 9074. 9074, torre 1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, gol 9074. Iniciando na 315. Fono 885, ingressa na taxa Alfa e mantém as suas mulheres. Torre Salvador, boa tarde, igual 9074. Alfa, chama antes, corrigindo, mantém antes a Juliette. 9074, livre pulo, pistola 0, vento 140, 099. Confirme. O 9074, livre pulo, pista 10, vento 140, grau 089. O 9074 tem livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 089. Livre pouso, pista 10, gol 9074. Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6142. Informação Lima, quando possível, autorização Recife. Oceaner 6142, autorizado Recife, 350, perito 58, decola da 10, curva esquerda, fuga, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponder 5101. Poderia confirmar o nível autorizado? Qual pode confirmar? O nível que foi autorizado? 350. Oceaner 6142, autorizado Recife, nível 350, via Peruíço 58, escola da 10, perfil Cuca, transição Aracaju. Controle 1935, transponder 5101, Oceaner 6142. 6142, cotejamento correto, chão pushback e acionamento. Valeu, obrigado. Cono 85, após o táxi da Bianca, Juliette 03. informa, tem 170 a bordo, alternando galeão com 35 horas de autonomia, solicito o táxi. 6315, chanela táxi à direita via Índia, ponto de espera da 01-1895, ajuste 1014. Direita, chama torre 1895, ajustar no 25, chanela 63, chama 5. Quilo CA Lima, Teixeira de Freitas a uma centena autorizado, decola 17, curva direita na Arbor, controle 119, decimal 35, transponder 5016. 0077. O 9074 no solo 22, ele vem pista pela direita, chama o controle solo 121, decimal 9. 219, bordo 4 horas na área, estar acionamento táxi com a torre 118, decimal 95. Solo Salvador, boa tarde, com 19074, livre, né? 19074, boa tarde, Alfa Juliette, porta 10. Confirmo com 9074. Alfa Juliette, 10, portão. Alfa Juliette, 10, 90, 74. Lima, prossiga para a torre. Direcionar, chega para o táxi, Kilo Sierra Lima. Confirme a aeronave, o Xané 6315? Confirmo, 6315. Xané 6315, a Lima tem pista 10. A Lima tem pista 10, 6315. Papa Romeo, Delta Índia Sierra, autorizado Brasília, no 380. Recolada 17, curva direita na saída Arbor, eleva o controle em 119, decimal 35, transponder 5073. Aguarda 3 minutos, devido ao perfil de saída ser o mesmo do tráfego que decolou à frente. Sim, Xanema, mantém aguardando 3 minutos, Xanema, 3,15. Sonda, está para o nível 050, na proa de Itap, tem agora 0,04. Salvador, Gol 9077, passando 2 mil pés. Gol 9077, contato radar na decolagem, saída da El, suba para o nível 340. Nível 340, pode voar direto da El? Cruzada para o de Leda. Leda, obrigado. Frequência livre. Tá bom. 5, autorizado a decolagem, 50 graus, 10 nós. Livre decolagem, pressão 3, 1, 5. Controle? Xeneme é 3 no 5, decolou aos 2.8, chame controle em 1.9, decimal 3.5. 1.9.3.5, Xeneme é 3 no 5. Controle Salvador, boa tarde, Xeneme é 3 no 5. Xeneme é 3 no 5, contato radar na decolagem, saída da ESA, autoriza 3.0. 3.0, pode falar direto da ELA, 3 no 5. Autorizado. Obrigado. Nível 300, restrito, gol 9077. Tipo Serra Lima, tá autorizado o táxi, táxi papai, reporte para ingresso na pista. Lima, táxi via pista, reporte chegado e pronto, pista, cabeceira da pista 17. Estacionar 6326, vista para 2010, autorizado LS, taxi, cabeceira no 0, reporte final estabilizado, QNH no 0, no 4. Vista para 2000, com 1 no 0, no 4, no ajuste, reporte para estabilizado, NLS, taxi, da pista 1 no 0, estacionar 6326. Todo 9.6, ser identificação, desce para o nível 050, proa de TAP, que é legal no 04. 6 horas e 30, com a 1.59 a bordo, 6141. 1.1.5 a bordo? pessoas a bordo? 115? Uno 59 a bordo, 642. Uno 59, é isso? Uno 59. Uno 42, taxa direita via Índia, ponto de espera no 0 torre 11895, altímetro no 014. Direita, ponto de espera do lado 514, 142. Bom, 9077, chama agora o centro Recife, 251, alterno 3325. 251-3325, 9077. Aqui Luciana Lima, livre de colagem, pistão no 7, vento 170 graus, 09 nós. Oi, boa tarde, eu sou a 642, próximo ponto, para a próxima. Identificação, desça para o nível 160, na proa de mares, Senegal no 014. Alinha e decola, pistão no 0, vento 170 graus e 09 nós. Alinha e decola, 142. Decolagem aqui de Serra Lima, Antônio? Aqui no Serra Lima, decolada 234, chama o controle em 1995. 1935, Serra Lima. Controle, boa tarde, o Papa Romeu aqui do Serra Lima, decolado na sua escuta, o perfil, a água. Aqui no Serra Lima, na saída da água, vou para o nível 100. Sim, a gente acendendo uma centena aqui do Serra Lima. Mike Oscar Golf, desça para o nível 130. Nome é 315, assino agora Santo Recife, 25, notando 3325. 5, qual a primeira? 1251. 2251, 3325, boa. Controle, boa tarde, eu vou chegar no 6142. Chegando no 42, contato radar decolagem, sai da FUCA, se para o 350. 35 da FUCA, 6142. Aqui no seu alívio, qual a sinal predial para o destino da presente? 240. 642, pode voar, chamo? Autorizado no 642. Relator.